estava puxando para baixo, é uma família disfuncional. Uma família funcional, ela elogia o que precisa elogiar e ela olha o que precisa ser mudado, ela olha a sombra, ela olha aquilo que precisa ser revisto, sim. Ela não tem aquele olhar esquisito de que tudo está bem. Não, você meu bem, o que é que está havendo aqui? Ela faz as observações, as reflexões. É uma postura educativa que leva aquele membro a fazer um movimento de emancipação. Mas aquela abordagem é objetivando transmutar a alteração, o comportamento, o jeito. Não é puxar para baixo, depreciar o outro. Uma família disfuncional, ela desqualifica, os membros se desqualificam. Numa família saudável, você puxa para cima os membros. Você levanta os membros para cima, mesmo abordando um aspecto negativo, mas tem espaço para fazer isso. Uma família saudável, ela tem espaço para poder chegar no negativo e falar dele, por quê? Porque tem amorosidade. E ela reconhece os aspectos positivos. Uma família saudável, portanto, para concluir essa primeira parte, ela dispõe na relação que estabelece entre os seus membros de fronteiras claras, nítidas. Eu sei até onde eu vou e eu sei até onde você vai. Ou seja, pai é pai, filho é filho. E há uma hierarquia de papéis necessária. Numa família disfuncional, o filho manda no pai, o avô manda, educa o pai, o neto como se fosse o pai. Há uma confusão de papéis. O filho mais velho substitui o pai que separou da mãe e começa a educar os filhos como se fosse esposo da mãe. Ele já não obedece mais à mãe. Há uma mistura de papéis. Esses papéis, quando eles estão misturados, a família não funciona bem. Ele vem, o pai se separou, tem 4 filhos. O mais velho vem e ocupa o lugar. E ocupa mesmo, às vezes vai até para a cama. Não é sexo, não estou falando de sexo, estou falando de papéis sociais. Ele ocupa o papel social do pai e fica dormindo com a mãe, às vezes na mesma cama na época da separação, e às vezes passar aí é difícil. E aí, meus amigos, cria-se um encaixe disfuncional, porque é mãe que devia estar aqui, filho aqui, junto com os irmãos. Esse filho vem para cá e cria uma confusão. Os irmãos passam a olhar esse irmão diferente e esse irmão trata os irmãos como se fosse pai. E aí cria-se uma grande dificuldade de funcionamento familiar. Essa mulher não tem ninguém que se aproxime dela e que ela possa se reacasalar, porque ninguém presta. Esse rapaz, nenhuma namorada vai agradar a mãe. A mãe disse, meu bem, essa garota não é para você. Já viram isso em algum lugar? Meu bem, essa menina é muito aquém de você. Meu bem, essa moça, eu sinto, quando não tenho o que falar, eu sinto alguma coisa de outra vida que não vai funcionar com você. Vem as chantagens até. Não tem quem encoste nesse garoto que ela botou no lugar do esposo e funciona ali no lugar do esposo. São mecanismos inconscientes, ninguém faz isso de caso pensado, é inconsciente esse tipo de comportamento. Ele não deixa ela arrumar um novo casamento, o que era muito justo, e nem ela deixa arrumar namoradas. Todas as namoradas ela provoca a separação, porque sempre ela se intromete. É a dinâmica familiar disfuncional quando os papéis não estão bem colocados. Uma família saudável, pai é pai, não é amigo só. Não, eu não sou pai dos meus filhos, não. Eu sou amigo, sim, nada impede. Agora, ser amigo só é muito pouco para quem reencarnou a responsabilidade de ser pai. Porque amigos ele tem muitos. Agora, pai só tem você, mãe só tem você. Nada de abrir mão do papel de mãe para ser coleguinha das filhas. Eu posso ser amiga confidente das minhas filhas, mas sou mãe. Num dado momento, eu posso entrar numa brincadeira e brincar de igual para igual. Mas acabou a hora, agora acabou, aí a mãe assume o papel de mãe, interrompe a brincadeira, é horário de dormir, é horário de fazer isso, é horário de fazer aquilo. Percebe? Esses papéis, eles têm que estar muito claros, nítidos numa família funcional. Quando um avô, por exemplo, começa a educar os netos, mandando nos filhos para se afastar, porque ele quer educar o filho do jeito que ele acha que deve ser, é uma intervenção não apropriada. O espírito, Teresa de Brito, diz isso claramente através de Raul Teixeira, da psicografia, mostrando a inconveniência de eu suprimir o papel da mãe e do pai. Eu tenho que deixar. Eu tenho que ser vó, porque